Se Deus o chamou pra correr maratona, não possa expedir sem meter os asos. Se tô na jornada divina, sempre tem início com o primeiro passo. Não é o que começa no gás, mas é aquele que segue o compasso do passo a passo da vida escondida em Cristo sem olhar pros percalços. Na jornada divina, e tamo na disciplina, superando a mim mesmo, vencendo a cada dia. E nessa longa corrida, vamos em frente pra cima, atravessando as barreiras, sem brincadeira na trilha. Um passo à frente não chega aonde eu gostaria, mas já me tira do lugar e vamos na calmaria. Pois já vencemos tempestades, inimigos na maldade, querendo paralisar teu corre na crocodilagem. Nessa vida é sem massagem, na aflição vejo vantagem. O sofrimento traz perseverança, e sigo na humildade e na simplicidade. Coloco intensidade, velocidade, ganha quem tá na unidade. Ninguém vence sozinho, orgulhoso cai no caminho. Não é como eu começo, mas sim como eu termino. Foco é chegar no destino, por isso sempre persisto. Nem sempre venço, o segredo é que nunca desisto. Já tive as pernas cansadas, mas corri com o coração. Com a ajuda de Deus, não desisti da missão. E tamo nessa junção, sempre passando a visão. Salve Dela e Norton, salve meu mano. Se Deus nos chamou pra correr maratona, não passa expedir sem meter os laços. Se tô na jornada divina, sempre tem início com o primeiro passo. Não é que começa no gás, mas é aquele que segue o compasso do passo a passo da vida escondida em Cristo sem olhar pros percalços. Se Deus nos chamou pra correr maratona, não passa expedir sem meter os laços. Se tô na jornada divina, sempre tem início com o primeiro passo. Não é que começa no gás, mas é aquele que segue o compasso do passo a passo da vida escondida em Cristo sem olhar pros percalços. O pecado nos destrói, nos escraviza, nos prende. Quanto mais tu bebe dessa fonte, mais sede tu sente. Pago até hoje por dívidas que nem me lembro que eu devo. Perdi irmãos por um segundo, uma rachada, um erro. A morte chegou sem aviso, plano perfeito. O inimigo é só rateiro, te engana, te rouba, te mata, guerreiro. Dor e sofrimento, marcas de um mundo surge sangrento, em que filhos matam os pais, pais violam os filhos. Ignora a palavra de Cristo e os conselhos dos antigos. O mais sábio perfeito que na terra existiu foi humilhado e pregado vivo por soldados, e o povo aplaudiu. Jesus é morto todo dia, a humanidade sucumbiu. Deus mostra seu poder quando Jesus ressuscita. A salvação é contrária ao que o mundo ensina. As leis da Bíblia se resumem em dois mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quando o diabo cobra e Deus permite, é um teste de força e fé para o dia seguinte. Existe uma batalha no céu em que Jesus tá contigo. Lute pra vencer você mesmo, seu principal inimigo. Se Deus nos chamou pra correr maratona, não passa expedir sem meter os laços. Se tô na jornada divina, sempre tem início com o primeiro passo. Não é que começa no gás, mas é aquele que segue o compasso do passo a passo da vida escondida em Cristo sem olhar pros percalços. Se Deus nos chamou pra correr maratona, não passa expedir sem meter os laços. Se tô na jornada divina, sempre tem início com o primeiro passo. Não é que começa no gás, mas é aquele que segue o compasso do passo a passo da vida escondida em Cristo sem olhar pros percalços. Seja firmes e abundantes na palavra do Senhor. O vosso trabalho nunca é vão no Redentor. Persevere no Evangelho, firme até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus está às portas para buscar a igreja. Não retroceda, se arrependa, se converta. Ele voltará no suar da trombeta. Quem tem ouvidos ouça o que diz a igreja. A peleja que é dura, não seja enganado. Meditando na escritura, o armamento é pesado. Nos últimos dias o amor tem se esfriado. Pela palavra, pelo próximo, pelo cordeiro imaculado. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Enganariam, se possível, os que se botam na brecha. Vestido de cordeiros, lobo devoradores, amantes de si mesmo, pastores, doutores. E tempos difíceis sobre a terra virão. De ouvir essa doutrina terão comichão. Cristo é a porta onde entra as ovelhas. Jesus é meu pastor, a videira verdadeira. Se Deus nos chamou pra correr maratona, não passa expedir sem meter os laços. Se tô na jornada divina, sempre tem início com o primeiro passo. Não é que começa no gás, mas é aquele que segue o compasso do passo a passo da vida escondida em Cristo sem olhar pros percalços. Se Deus nos chamou pra correr maratona, não passa expedir sem meter os laços. Se tô na jornada divina, sempre tem início com o primeiro passo. Não é que começa no gás, mas é aquele que segue o compasso do passo a passo da vida escondida em Cristo sem olhar pros percalços. Tamo junto, Nortão, dali mano Pedro, chamo Delamar. É o rap cristão de Canoas, bem fundamentado pra te resgatar. Vamos exaltar, vamos louvar, Jesus merece toda a gratidão. Ele não resgatou o Ricardo, ele me salvou como um nego cadão. Tamo tranquilo, tamo firmão, servindo a Deus de todo o coração. Nunca pagando de gangsta, gospel, trazendo de novo a influência do cão. Quero os irmãos, fundamentado, na Bíblia que fui resgatado. Onde a simplicidade é pregada, o evangelho é vivido, Jesus é adorado. Eles estão no veneno e nós estamos no antídoto. Enquanto eles falam mal de vacina, nós exaltamos o evangelho de Cristo. Estamos instruídos do manuscrito, sabendo que o brabo tem nome. É aquele que salva, perdoa, redime, transforma, é o filho do homem. Se Deus nos chamou, vai correr maratona, não pra se expedir e sem meter os laços. Se torna jornada divina, sempre tem início com o primeiro passo. Não é que começa no gás, mas é aquele que segue o compasso do passo a passo da vida escondida em Cristo sem olhar pros percalços. Se Deus nos chamou, vai correr maratona, não pra se expedir e sem meter os laços. Se torna jornada divina, sempre tem início com o primeiro passo. Não é que começa no gás, mas é aquele que segue o compasso do passo a passo da vida escondida em Cristo sem olhar pros percalços.